Mas se voltou atrasado, provavelmente foi esse horário que passaram a nossa DLA. Ok, com nós 05, 30 segundos para a cópia. Obrigado, na escuta. Agora temos as informes. O 01 dá um perdido aqui de... Noite, eu nomei a sala 58, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Bom dia. Bom dia, Alfa Juliette 03, 8 da manhã. Boa noite 05, copia. Copia, boa noite 05. Boa noite 05, Natal, aprovado nível 370, via Pesulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Zipar com curva à esquerda. Transponder 5422, controle Salvador 119.35. 370 Natal, decola 10, saída Pucca, Zipar com curva à esquerda após a Pesulu 10, 5422 é o transponder 119.35, gol 1805. Gol 1805, atejamento correto, chame pronto. Chamarei. Boa noite, 05, pushback sanamento no 7. Boa noite, 05, livre pushback sanamento, chame para o táxi. Livre pushback sanamento, chamarei para o táxi, gol 05. Alfa Romeo, Romeo Alfa Quebec, bom dia, senhora identificação, chegada a Mari. Terça via para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 0, cono 3, está autorizado LS, reporte localizador. Boa noite, 05, onde espera pra? 05, a linha e decola pista 10, vento variável 2 nós. A linha decola 10, noite 05. Torre Salvador, Rio 9640, bom dia. Bom dia, Rio 9640, 1 minuto para a cópia. Na sua escuta, senhora. Noite 05, decolada 216, controle 11935, bom voo. Canal 35, bom dia, noite 05. Rio 9640, copia. Oi, bom dia, Gol, noite 05, decola passando 1500. Boa noite 05, contato radar, suba e mantenha nível 370, mantenha a saída da boca. 370, na saída da boca, noite 05. À direita. O transponder 5465, controle Salvador 119.35. Autorizado 360, conforme o perfil da saída da El Leda Eude. Vai voar Upper Whisky 50, transponder 5465, controle de saída 119.35, Rio 9640. Rio 9640, cotejamento correto, chame pronto no pátio de carro. Acabaremos. 05, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, voo 95. Quebec, Salvador. Escuta, prossiga. Aqui a torre informou que o balizamento, tanto da pista no 0 quanto da 17, está apagado. O senhor vai ter que fazer espera até ser resolvida a pane em Simbra, ok? Ok, em Simbra, né? Afirmo, mantenha espera em Simbra, 2.000 pés, 1.013 nós vistos. Controle, Papa Romeo, Quebec. Prossiga. Ok, mantendo 2000 pés, vai fazer órbita pela direita aí, no Walter Marco, cap. Ok, pela direita então, Romeu Alfa Quebec. Ok. Pushback, acionamento 19640. E o 9640 informa que as operações no aeródromo estão suspensas devido ao balizamento estar fora, ok? Teria previsão, senhora? Ok, estamos em contato com a elétrica em